Pelas ruas da cidade vou driblando adversários, rimando com meu bando rumo ao calvário, levando sempre no peito um escudo conservo, a banca que prevaleceu e veio lá do beco, seguindo forte sempre, uma nova era. Vitorino, salve gordo, amizade sincera. Daniel, Luiz, Jânio, Aizé, como esquecer? A família tá unida, salve ABC. Adriano, André, Leandro e o TBC. Estou aqui da Sul, orando por vocês. Se precisar, ligo o Juninho, o Jefinho, o Rê. Ronaldo e Naldo aqui no JC fazendo acontecer. BBL, Natural e Maze, novo conceito terrorista. De Barcelona, muitas glórias, surge nosso time Benfica. Que Deus ilumine nossos irmãos de verdade. Realidade não morreu, Mauri Mandela sabe. A nós a voz, a luz que vem do beco. Conservo. Orgulho de ser e manter o respeito. Conservo. E aquela criança gritando no beco. Conservo. Conservo. Caindo e levantando do tropeço. Conservo. Quem pensa que acabou é o recomeço. Conservo. Ate as rimas que aqui não tem preço. Conservo. Personagem de uma banca que aqui fortalece um elo. Conservo. Futuro, presente, passado que mantive, conservo nesse acervo de memórias, situações passadas, frases na vida, vividas, amizades, palcos, momentos que marcaram trilhas, conexão, paz nas famílias. Cada um tem sua estrela guia que brilha como a minha. Meu caminho ilumina e eu confesso: o que é verdadeiro não tem preço, mas agradeço do que peça a união dos meus, que na verdade são filhos seus. Cambada, suba quem quer, Al-Qaeda, loucos da praça, é nossa manada. Que as nações se unam e eternizem as quebradas. Ao mais, algo mais, o conservo trouxe pra nós mais paz, mais força, mais vida, mais luta, sabedoria. E que Deus nos ouça pra manter a força e não perder a guerra nunca, porque essa chance é única. Conservo. A nós a voz, a luz que vem do beco. Conservo. Orgulho de ser e manter o respeito. Conservo. E aquela criança gritando no beco. Conservo. Conservo. Caindo e levantando do tropeço. Conservo. Quem pensa que acabou é o recomeço. Conservo. Ate as rimas que aqui não tem preço. Conservo. Se eu fosse um mágico, teria o poder de feitiçar a cabeça da rapaziada de todo mal pra curar de todo esse tédio. Despertador, acorde, ele deu o remédio. A fúria do seu verso, a única fonte pro progresso. São fatos presenciado, o motivo, o manifesto. E as amizades conservo, a humildade preservo. Tenho ódio no verso e paz a todos, é o que quero, espero. Terra apresentada como sala para o confinamento do espírito. As ruas brilham, tremeluzindo as luzes de cada filho. Divide com os teus a tua biografia, escrita nas almas errantes, aprendizes do século-luz, com novas diretrizes, encetando o caminho traçado pelo Senhor, que se apresenta no aperto de mão afetuoso. Além das crenças, corpos são corpos, deixando a terra, purificando a consciência, subjetiva aquisição de experiência, eliminando a fera interna. O concerto universal impera. A nós a voz, a luz que vem do beco. Conservo. Orgulho de ser e manter o respeito. Conservo. E aquela criança gritando no beco. Conservo. Conservo. Caindo e levantando do tropeço. Conservo. Quem pensa que acabou é o recomeço. Conservo. Ate as rimas que aqui não tem preço. Conservo.